Então vamos lá. E aí, beleza? De novo, peraí que eu escorreguei aqui na cadeira. Pode ser, talvez essa. Eu tava tão animado que eu escorreguei na cadeira. Não, porque eu tô na casa dos meus pais e o chão é de azulejo, sabe? De cerâmica. E a cadeira, tipo, ela fica solta, entendeu? A cadeira escorregou, não fui eu que escorreguei. Na minha cabeça, agora você tá sentado numa casca gigante de banana. É tipo isso. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você está ouvindo o GugaCast e estamos aqui novamente com o melhor tapa-buraco de todos os tempos, Caio Corraine. Olá, pessoas! É um prazer estar aqui novamente cobrindo agora a viagem de trabalho do Rafael, né? Pois é, Caio Corraine, antes da gente ir para o nosso jogo, a gente tem que fazer o jabá do Apoia-se. Sempre. Então, de vez em quando eu recebo uns comentários assim, tá demorando para começar o programa. Cara, isso é o programa. O jabá do Apoia-se é parte do programa, você tem que absorver ele. Não tá demorando pra começar. O programa começou no momento que eu falo, e aí beleza, certo? Bom, então, mas mesmo assim, vamos fazer o jabá do Apoia-se rápido, porque todo mundo já sabe. Com 5 pratas você ganhou o obrigado do Caio Corraine. Vai lá, Caio. Obrigado. Boa. Com 10 pratas você vai ganhar um obrigado no final do ano, especial. Eu tava pensando em trazer um cover do cantor Neguinho que Beija Flor. Não é? Porque podia ser tipo um samba-enredo, sacou? Podia. O cara fala, desde os tempos mais primórdios, né? Assim, e aí exato, vai falando o nome das pessoas. O Gustavo tá aí, tá aí, tá aí. Tá aí algo que seria bastante especial. Ou, com 15 pratas, você se torna um assinante VIP especial, Ultra Master Blaster, defensor do universo e participa do nosso grupo secreto no Facebook, que é onde a mágica acontece, certo? Exatamente. É lá no grupo secreto que você tem conteúdo extra exclusivo todos os dias. Todos os dias de trabalho. Então, de segunda a sexta. Okay? É todos os dias úteis. A gente devia começar a cortar úteis. Feriado também, hein? Podia, podia. Seria maravilhoso pra mim, na verdade. É, então, conteúdo extra exclusivo todos os dias. Todos os dias úteis. Vamos começar a falar de dias úteis. Exato. Conteúdo extra exclusivo todos os dias úteis. Que é o que? Para... Tem mais coisa. A gente fica lá conversando, a gente faz umas brincadeiras todo mundo junto, você pode participar, a gente já trouxe um participante aqui pro programa, a gente vai ter mais. Tem algumas coisas que vão começar a rolar agora. A gente vai ter um programa especial, proibido para maiores... Aliás... Proibido para menores. Proibido para maiores. Proibido para menores. A gente vai ficar o tempo todo discutindo. Amarelinha, né? Amarelinha, muito bom. Spinner. O seu spinner brilha. Comida que vem no potinho. Então, proibido para menores, que vai rolar só no grupo. Vai ter um episódio Eita. Especial só pro grupo. Então, se você quer ouvir esse episódio, corre lá e se torna um assinante. É só entrar lá, apoia.se/GugaCast e paga 15 pratas, se torna um assinante, que é muito maneiro, certo? Quando você fizer isso, quando você fizer a sua assinatura do Apoia-se, etc., você tem que ir lá no Facebook e procurar pelo grupo secreto e pedir pra entrar. Não acontece automático. Infelizmente, a vida não é fácil desse jeito. Você tem que ir lá e fazer isso, pede pra entrar, coloca lá seu e-mail, que a gente vai ver que você é um assinante e vai colocar você pra dentro, beleza? Tem também o esquema piramidal da brodagem, aonde você fala sobre o GugaCast para 5 amigos, mas fala direito. Vai lá, pega o telefone do cara, mostra o aplicativo, mostra como faz podcast, apresenta outros podcasts e manda um e-mail pra gente dizendo que você fez isso e você também entra no obrigado especial do Neguinho que Beija Flor, talvez. Cover. Neguinho que Beija Flor. É porque ele é um cover. Agora que entendi. Sacou? Tipo, não é a banda Queen, é a banda Queen Forever. Perfeitamente. Agora tudo faz sentido. Porque eu tava, será que o Guga realmente não sabe o nome do cara? É, não é que você vai no show do Bon Jovi, é que você vai no show do Bon Jovi Always. Sim. Sacou? É esse tipo de coisa. Agora, quando você for contar pra gente que você participou do esquema piramidal da brodagem, você escreve pra cartas@gugacast.com. E você também pode e deve mandar cartas como essas que a gente vai ler aqui hoje pra cartas@gugacast.com. Conta a história nos detalhes. Foi o Caio Corraine que tá aqui que levantou essa bola. A história maneira é a história que tem detalhe. e vocês vão ver por essas histórias que a gente tá lendo hoje. Tem uma, cara, que tá sensacional, a última, tá maravilhosa, você vai ver. Já tô até animado agora. Sentei mais eretamente na cadeira. Vamos pro jogo? Bora pro jogo. Caio Corraine, você que é o Hans Donner. Você que é o Hans Donner das vinhetas de podcast, você não vai precisar fazer uma vinheta maravilhosa hoje. Eu tô quase entrando num nível que eu pego, tipo, eu digito, sei lá, eu tenho uma pasta de efeitos sonoros ou de músicas, whatever e tal. Eu tô quase começando, tipo, eu fecho os olhos, eu passo o mouse assim de cima pra baixo, eu arrasto alguma coisa, pronto, aí ó, perfeito. Vou fazer relógio daqui a pouco. Você lembra do relógio dos 500 anos de Brasil, do Hans Donner? Eu lembro, maravilhoso. Era muito feio, cara. Era tipo uma abertura do Fantástico que dá as horas. Bom, hoje você não vai precisar fazer vinheta, porque a gente vai jogar um jogo que a gente já jogou. Ah! Que é O Que Você Prefere? Solta a vinheta. O Que Você Prefere? Como eu falei, quando a gente lançou esse jogo, podcast é, na verdade, um grande canal do YouTube, que não tem vídeo, certo? Sim. E uma das coisas mais legais do YouTube atualmente é esse jogo que em inglês chama Would You Rather, né? O que, que você prefere? Isso ou aquilo? São sempre duas coisas difíceis, tá? Eu trouxe um site aqui que tem esse joguinho pra você brincar. Ele é aleatório. Vou mandar aí pra você o link, peraí. Então, a gente vai escolher alguns aqui e a gente vai falar os que ficarem mais legais. Perfeito. Ok? Posso começar? Manda bala. Então, Caio, o que você prefere? Nunca mais poder elogiar alguém ou nunca mais poder reclamar de alguém? Caralho! Nossa, que pesada! Né? É filosófico. Porque se a gente for levar no negócio, tipo, ah, se você nunca mais poder elogiar alguém, é triste porque, né, você tem pessoas queridas, pessoas amadas que você, porra, ou você fez um bom trabalho, ou nossa, que essa roupa fica bonita em você, ou, ah, parabéns por sei lá o quê, que são coisas bacanas de fazer. Mas reclamar é muito bom, cara. Elogiar é um momento muito bom da vida, né? É sempre um momento feliz, assim, é sempre um momento bonito. É um momento que você se sente bem. Mas reclamar é um momento que você consegue pôr pra fora uma frustração. Imagina você não poder fazer isso. Caralho. Você tem que escolher um, cara. Nunca mais poder... Ai. Cara, eu fico com reclamar. Você prefere reclamar do que elogiar? Eu prefiro reclamar. Reclamar é muito bom, cara. É um orgasmo vocal. Eu vou te dizer que eu não gosto tanto, cara. Eu acho que esses não são momentos bons pra mim. Mas eu acho que é importante, cara. Você precisa extravasar isso. Eu não sei se eu saberia compensar isso de outra maneira, entendeu? Acho que eu também prefiro reclamar, como você falou. E aí, com o tempo, se você escolhe elogiar, com o tempo, você define que elogios mais medianos é o seu reclamar. Então, pô, Tim, né? Mó ok. Não, acho que isso não vale. Acho que a regra não é essa. Você teria que ser tão genial que as pessoas à sua volta perceberiam que não reclamar é o seu elogio. Ok, ok, perfeito. O que nunca aconteceria e você só seria conhecido como o velho ranzinza. O que é o que vai acontecer anyway, então tudo bem. Exatamente. Nossa, imagina você ficar velho e não poder reclamar? Pior velhice de todas, de todas. Porque eu vou falar com a minha avó, ela, cara, é tipo... Acho que eu já contei isso aqui antes, em algum outro episódio. Que, tipo, eu saio, sei lá, saio na rua com a minha avó quando eu vou pro interior pra visitar ela. E ela encontra com outra velha. E, mano, vira a batalha de rap das duas, só que sobre quem tem mais doença, tá ligado? Bico de papagaio. Ah, eu tenho Alzheimer. Ah, eu tenho... Não sei o que, sabe? Tipo, plá, plá, plá, plá. Uma mandando na outra. E eu, caralho, velho, o que vocês estão fazendo? É verdade, eu acho que tá bem definido aqui que reclamar é no mínimo mais necessário. Sim, pra ter uma velhice sadia. Vai, sua vez. Guga, o que você prefere? Ter as suas unhas das mãos e dos pés removidas rapidamente. Out. Ou receber cortes de papel no vão de todos os dedos lentamente. Cortes de papel nos vãos de todos os dedos lentamente. Sem dúvida. É, não, cara, a unha não... Não, cara. Arrancar a unha... Você bate a unha e é horrível. Arrancar a unha é uma das piores dores que pode existir, cara. É claro que seria bastante tortura também, corte de papel no meio dos dedos, ainda mais lentamente. Mas eu acho que ia doer menos do que arrancar... Caralho, cara, arrancar a unha é uma tortura. Eu lembro que eu li um livro, quando era criança, um livro chamado O Gênio do Crime, você já leu? Eu acho que sim. Você lembra de alguma coisa dele, pra me elucidar aqui? Lembro. É um livro bem de criança, que você lê na quarta série, sobre umas crianças que estão juntando figurinhas de um álbum de figurinha, e quando você completa o álbum, você ganha um uniforme completo pro seu time de futebol.

As pessoas são muito limitadas. Vai ser príncipe. Vai ser príncipe, uma pessoa importante de um lugar super diminuto de terra. Enquanto eu posso ser o rei do mar, cara. Mente pequena mesmo. Você não queria ser um sereio? Porra, muito. Imagina a situação. Chegou o deus desse jogo aqui pra você e falou assim: Caio, escolhe rápido, príncipe ou sereio? Aí você fala, sereio. E aí você vira um sereio invertido. Puta que... Não, era isso. Cara, sereia é legal, vai. Cara. Sereia tradicional. Você poder ficar cantando Under the Sea, Under the Sea. Você ia ter um caranguejo de amigo, caranguejo chato pra caralho. Querido assinante e ouvinte do GugaCast, se você desenha, por favor, manda pra gente a sua ilustração do Caio Sereio. Se ficar boa, eu uso de avatar. Beleza, vamos pras histórias? Bora. Lê o primeiro aí, Caio. Vamos lá, a primeira história que a gente recebeu aqui é Não existe mulher feia. Olá, meninos. Expressão essa já consolidada na mitologia do GugaCast como forma feminina de saudação que dialoga com a história adiante. E geralmente quando a pessoa fala olá, meninos, é porque é uma mulher escrevendo. Sim. Léo Correia? É o nome dele. Ah, isso foi um plot twist. Porque, né? Essa é uma história sobre um acontecimento pós-carnaval que está sendo escrita e enviada no Dia Internacional da Mulher. Então, acho que o timing está adequado. Ele começa aqui. Ato 1. O desafio. Tudo começou durante uma ida do meu grupo de amigos e amigas a um bloco noturno de carnaval em Florianópolis, cidade onde morávamos. Bebíamos em alguma esquina aleatória, observando um grupo de foliões fantasiados que passavam, quando alguém lançou a seguinte ideia. E se fôssemos fantasiados a uma festa que não era a fantasia? Nossa, que ideia bosta. Eu ia falar, virar pra pessoa e falar, meu, a gente não pode simplesmente ficar aqui sentado bebendo? Tipo, comer um cachorro demais, quente... Cara. Eu achei a ideia genial, cara. Nossa, eu sou muito preguiçoso. Como um bom grupo de bêbados desocupados que éramos, aceitamos o desafio. Não, mas peraí. Isso é uma coisa que eu tenho conversado bastante com os meus amigos. Às vezes, a piada pode morrer só na ideia. Você pode estar no meio de uma conversa, ter uma ideia dessa maravilhosa, todo mundo ri e morre aí. Você não precisa, de fato, executar isso pra ser engraçada. Sim. Entendeu? Continue. Cerca de 3 semanas após, um outro amigo convidou para uma festa no sítio dele. Essas festas no sítio já eram relativamente conhecidas na cena metaleira de Floripa e costumavam... Nossa, que bom. Metal do sítio. Eu tinha um grupo de amigos, todos nós éramos metaleiros, e a gente fazia a festa do limão. E aí as pessoas perguntavam, nossa, mas por que chama festa do limão? Era porque tinha um pé de limão na frente da casa do sítio. Aí a gente transformou em festa do limão. Continuando aqui. Continuando. Essas festas no sítio já eram relativamente conhecidas na cena metaleira de Floripa e costumavam receber muitas dezenas de pessoas. Claro que os amigos do momento anterior acharam que esta é uma ótima oportunidade para cumprir o desafio. Resumindo, fomos em 3 fantasiados para a festa. Um viking, um pirata e eu fui vestido de mulher. Olha aí a explicação. Ah, ato 2. A festa. Meus amigos pirata e viking... eu gosto muito disso. Meus amigos Alma Negra e Agar compraram itens em alguma loja qualquer, compondo uma fantasia bem ok. Alma Negra pode ser um nome de pirata ou de uma banda de metal. Cara, deve ter. Hagar também. Também deve ter. Ele continua. Mas minha namorada, na época, que gostou muito da ideia, resolveu investir alto na minha produção. Resolvemos que não apenas ia vestido de mulher, mas adequadamente caracterizada como metaleira. Então veio manicure, maquiagem, alisamento no meu cabelo, que era bem comprido na época, etc, etc. A namorada, que não era metaleira, também resolveu se caracterizar para a festa. Então imaginem a cena, as duas moças chegando juntas na festa, eu morrendo de vergonha, mesmo tomando uns shots pra relaxar, tentando ficar em pé nos sapatos. Ele teve um dia de princesa. É, basicamente. Ele... Legal. Tratamento de noiva. É. Depois do choque inicial, até que foi divertido. Meus amigos deram muita risada, no caso, o Agar e o Alma Negra. Tiramos fotos, bebemos e fizemos coisas normais de festa. Algumas pessoas que eu não conhecia estranharam, Ficaram olhando feio de longe, mas ignoramos. A festa terminou sem mais incidentes e achei que encerraria a aventura apenas com uma história para contar. Ato 3. A descoberta chocante. Umas duas semanas depois, no mesmo sítio, estava com um grupo menor de amigos bebendo em volta da fogueira. Uma das meninas do grupo tinha levado o irmão mais novo, que devia ter uns 16, e que também tinha estado na festa anterior. Conversavam sobre coisas da festa, quem ficou com quem passou mal, etc. O menino, empolgado em tentar... Eu já tô vendo pra onde que isso vai. Empolgado em tentar participar da conversa, mandou o seguinte: caras, a festa foi muito legal e tudo, mas tinha uma mulher muito bizarra. Ela parecia ser bem popular, apesar de ser meio feia, e todo mundo ficava puxando ela pra dançar, passando a mão, tirando fotos e dando risada. Até pensei em chegar nela, mas acho que ela era lésbica, tava se pegando com outra menina. Cara, mulher sofre muito, né, cara, com essas coisas. Caraca, porque, velho. Porque ninguém fala assim, tipo, ah, a festa tava legal, mas tinha um cara muito feio lá. Ninguém fala isso. Não, um cara feio é só, tipo, segunda-feira. É, exato. Caraca, velho. É muito julgamento o tempo inteiro, cara. Sim. O cara teve um dia de mulher e já sofreu isso. Já sofreu aqui. Inicialmente, o grupo não acreditou que ele estava falando sério, mas quando entendeu o que era, começou a dar muita risada. A galera ficou fazendo mais perguntas sobre a tal mulher, perguntando se ele tinha ficado mesmo afim, e o cara foi respondendo empolgado, achando que a galera estava curtindo muito a história dele. Coitado do menino. Foi muito, muito mirim. Enquanto rolava tudo isso, cutuquei uma amiga que estava sentada do lado e pedi dois elásticos de cabelo emprestado. Fui discretamente amarrando meu cabelo do jeito que eu usei na outra noite, mandando meu melhor olhar sexy para o empolgado adolescente. Ah, não, cara. Isso... nossa, creepy pra caralho. Quando o cara olhou pra mim e se deu conta do que estava rolando, quase deu pra ouvir o barulho de algo quebrando dentro dele. Ele parou de falar no meio da frase e ficou com uma cara de horror de boca aberta, enquanto todos riam de rolar no chão. Cara, essa foi uma atitude muito bizarra. Sim, Ele podia simplesmente ter falado assim: olha, era eu tava vestido de mulher. Cara, mas foi muito bizarro ele lentamente começar a amarrar o cabelo e olhando o sexo pro menino. Eu posso dizer, eu teria feito pior. Porque, cara, é uma situação assim, tipo, não, eu quero destruir. São poucas as vezes em que você tem o poder de destruir a fantasia, os desejos e confundir a cabeça de um adolescente. E aí, tipo, quando você vê essa oportunidade na sua frente, você tem que agarrar ela. Você tem que falar, é hoje. Hoje eu mudo a vida de uma pessoa pra pior. E aí você vai. Isso foi uma atitude muito bizarra, cara. Ele continua aqui. Ele apenas se levantou e foi embora. E ele, né, manda entre parênteses: inclusive, achei essa uma saída bastante digna. Sim. No lugar do menino, não há nada nessa situação que você pode fazer. Ele mandou aqui um epílogo. O rapaz adolescente nunca mais foi visto. Ô, louco! A galera aleatória da festa nunca entendeu muito bem o que aconteceu. Por algum tempo, ainda ouvimos comentários curiosos sobre quem era aquela trans. Aparentemente, fora do meu círculo de amigos, ninguém soube que a moça era eu. Da minha parte, achei a festa muito divertida. Não sei se repetiria a experiência, um pouco pela dificuldade da preparação, um pouco por ter sido chamada de meio feia. Um desaforo. Parabéns pelo trabalho, abração. Você teria manha, Caio? De me vestir de mulher? É, com essa produção toda. Tranquilamente. E numa festa normal? Sim, tipo, como se nada estivesse acontecendo. Caramba, cara, deve ser bem, bem... Eu já fui em alguns lugares de saia, de kilt. De kilt. Né? É, kilt é só um jeito mais aceitável de você falar que você é um cara e que tá usando saia. Mas não é uma saia específica que tem uns troços... Então tipo... mas eu não uso com os paramentos todos, assim, com a roupa completa, entendi, de escocês tocando gaita de fole. É um kilt. Ah, não, sim, mas é que tem uns negócios, né, que você amarra na... Tem, mas eu não uso nada disso. Cara, é uma saia, na boa. Sendo simples em relação ao que está acontecendo, é uma saia. Ela é mais masculina no visual, mas é uma saia. E eu já usei algumas vezes, cara. E você fica muito... É muito estranho, assim, porque... Embora eu ache maneiro, e a maioria das pessoas acham, todo mundo acham legal também, as pessoas sempre vêm falar comigo e falam assim, que maneiro, não sei o que, que legal. Porque eu acho que tem a ver comigo, entendeu? É muito estranho, você fica muito... Parece que tá todo mundo olhando pra você o tempo inteiro e tal. Em alguns momentos é um pouco enervante mesmo. Eu imagino então com essa produção... E eu nem tô. Eu tô usando uma saia, mas eu não tô vestido de mulher, ou entendeu? Tentando, sim, emular uma mulher. Imagina desse jeito, cara. Deve ser realmente muito enervante. Sim, é que, sei lá, eu meio que... Sei lá, eu já pintei o cabelo de azul, de rosa, de vermelho, de, sei lá, um monte de coisa. Já fui metaleiro de usar face paint. Então, Então, tipo, eu meio que tô acostumado com as pessoas me olhando estranho, tá ligado? Ah. Então, eu sei lá, eu vou e me curto. Quando eu tinha o cabelo comprido, durante muito tempo eu tive cabelo comprido até as costas, assim, grandão, uhum, e tal. E eu fui algumas vezes confundindo com uma menina. É, às vezes no trânsito, assim, sabe, você tá dirigindo e tal, a pessoa te vê por trás, assim, não dá pra ver muito bem, entendeu? Sim. E sempre foi muito engraçado, isso sempre foi muito engraçado, assim, tipo, eu não lembro o que eu fiz no trânsito, mas eu não tinha feito nada de errado, eu acho que eu deixei de furar um sinal amarelo, sabe? Uhum. E o cara de trás ficou com raiva, porque ele devia estar com pressa. E aí ele começou a buzinar, e ele começou a me chamar de feia, e coisas assim. Aí eu peguei e desci do carro, eu só desci do carro, assim, tipo, abri a porta, desci do carro e fiquei olhando pra ele. Aí ele parou da hora, cara. Foi realmente bem engraçado. Caralho, velho. Da onde que a pessoa... Ah, ok. Eu fiquei bravo com essa mulher. Vou chamar ela de feia. É, né, cara? Tipo, caralho, velho. Eu fiquei bravo com essa mulher que respeitou as regras do trânsito. Exatamente. O amarelo significa atenção. Não acelere igual no Mario Kart. Guga, lê o próximo aí. Ku Klux Klan versus Mun-Ra. Você sabe o que significa Mun-Ra, né? Eu sei, mas eu não okay. sei. É, não, deixa assim. Okay. Olá, GugaCasters. Meu nome é Maurício Taborda e já sou ouvinte de longa data do Braincast e do Nerdcast, e o GugaCast já está consideravelmente furando a fila nos meus podcasts preferidos. Valeu, esse cara é o Dr. Golden Teeth. Ah, que legal. Quem ouve Nerdcast sabe quem ele é. Ele inclusive participou de um episódio só sobre dentistas. Sim, sim, um dos últimos aí. Não sou de Brasília, mas me mudei muito cedo para a capital e estudei de 93 a 99 no CMB, Colégio Militar de Brasília, e fiz odontologia na FOPLAC, que mudou de nome para Uniplac, depois para FACIPLAC, e portanto não sei o nome correto atual. Que bosta de nome de faculdade. FOPLAC. Aqui em Brasília, eu tô em Brasília nesse momento enquanto a gente grava esse episódio. Uhum. Aqui em Brasília tem muitas coisas que se chamam PLAC, é Planalto Central. Ah. Entendeu? É a Faculdade de Odontologia do Planalto Central. Uma coisa, cara, isso é muito ridículo, cara. Nem sei por que eu vou fazer essa piada. Tem uma universidade, que é a Universidade Federal do Amapá, que eu sempre leio o nome dela e dou risada. Porque é Unifep. E aí, o modo quinta série entra em mim e eu falo, caralho, velho, é a Universidade da Punheta. E eu não conseguiria estudar numa instituição com esse nome. Você viu uma história que saiu essa semana, que a Federação Mundial de Taekwondo mudou de nome, porque era WTF? Continuando aqui. Como o último podcast foi sobre histórias de faculdade, faz bastante tempo que ele mandou esse e-mail. Eu tenho uma das histórias mais bizarras que ocorreu na FOPLAC no longínquo ano 2000. Mais precisamente, no segundo semestre de odontologia, tivemos a matéria de metodologia científica. Essa aula era uma viagem no tempo, pois todos os alunos regrediam para a quinta série. Olha aí, Caio, igual você. Ah lá. Todo mundo virava moleque. Começava a guerra de giz, conversa cara. Alta pra cacete, aviãozinho de papel. A professora era uma senhora muito velha, que sempre usava a mesma roupa, os típicos óculos de grau enormes e muito grossos, e tinha uma meia calça com uns furos gigantes. Caramba, ela era uma mendiga. Apelidamos a professora carinhosamente de Mun-Ra. Viu, coitada. Caio? Não era nada disso que você tava pensando, cara. Bem melhor do que eu tava pensando. É só porque ela era um antigo espírito do mal. A professora já era bem lesadinha das ideias e era muito entusiasta da religião espírita e acredita fielmente em fantasmas e essas coisas. Não lembro como ou porquê sabíamos essa informação, mas sabíamos. Provavelmente porque ela era um entusiasta. Esse detalhe fará sentido daqui a pouco. Um belo dia, resolvemos trollar a Mun-Ra. O que pensamos em fazer? No porta-mala do meu carro, tinha uma fantasia que eu esqueci lá. Por que eu tinha essa fantasia no carro? Pelo seguinte motivo. Semanas antes, havia tido uma festa fantasia na QL30 do Lago Sul e foi uma mega festa. Isso é o equivalente, razoavelmente equivalente, à festa de sítio em Brasília. Ok. É, a gente pode ter um especial só de festa de sítio. Sim, aparentemente tem muitas. É. Era do esquema de ir fantasiado ou todo de preto. Eu e um amigo tivemos a maravilhosa ideia de ir fantasiado de Ku Klux Klan. Caralho. Cara, que má ideia, cara. Tipo, né? Ok. Exatamente, Ku Klux Klan. Fazer a fantasia era fácil. Um lençol branco com furinho nos olhos, tipo fantasia tosca de fantasma, e poderíamos usar uma cartolina dobrada pra ficar pontuda e fazer a parte da cabeça da fantasia. Ficou tipo o fantasma da Ku Klux Klan. Fizemos a fantasia, mas na porta da festa desistimos de usá-la. Afinal, ainda bem. Porra. Olhávamos um pro outro pensando, caralho, cara, isso é muito errado. E é mesmo, não faça isso. Olha lá, o departamento de vai dar merda, ele, né, ele demorou. Aí na porta, na beirola, ele falou, vai dar merda. Ainda bem, porque, cara... Soou o alarme, Não, não, não faça isso. Não vá fantasiar de Hitler. Não brinquem com essas coisas, Vengele, gente. Não faça isso. No fim das contas, estávamos com roupa preta mesmo por baixo e deixamos a fantasia no carro. Voltando ao dia da faculdade. E se tivesse um fantasma na sala durante a aula da Mon-Ra? É o que todos nós nos perguntamos. É o que ela se pergunta todos os dias, porque ela realmente acha que isso pode acontecer. Então começamos o plano maligno. A aula dela era mais para o fim do dia, então deu tempo de combinar com toda a sala para entrar no esquema. Como seria feito? A sala de aula da FOPLAC, no antigo campus do Lago Sul, tinha duas portas. Era bem bizarro. Tinha a porta padrão na frente da sala e tinha uma porta no fundo, que normalmente nunca era usada e, às vezes, até estava trancada, mas não nesse dia. Toda a sala sabia que eu entraria de fantasma pela porta de trás e ficaria sentado lá no fundo e ninguém poderia dar risada e ficar olhando. Seria como se eu não estivesse lá. Foi uma ótima pegadinha, vai. É bom. Uma pegadinha inocente. Quando a professora chegou, eu não estava na classe. Esperei uns 15 minutos de aula e esperei o pessoal da sala me dar um sinal para entrar enquanto a professora escrevia algo mais longo no quadro. Entrei na sala, sentei no fundão e fiquei de braços cruzados. Entrei sem dar um barulho. As carteiras estavam já meio espaçadas para eu poder entrar e sentar rápido, sem barulho. A professora termina de escrever e vira para continuar as explicações. Ela não me vê de imediato. O pessoal segurou o riso de forma profissional. Muito bom, cara. Eis que um colega meu, que estava mais perto de mim, chamou a professora para fazer uma pergunta, de tal forma que trouxesse a atenção dela em minha direção. Ela repara na minha presença, enquanto todos ao meu redor me ignoram. Cara, eu tô muito nervoso pra saber como vai acabar. Sim. Porque eu selecionei o e-mail, mas quando eu seleciono, eu não leio os e-mails até o fim. Eu só vejo se ele tá mais ou menos no tema e vai lá. Uhum. Porque eu quero saber o que acontece na hora. Ela repara na minha presença, enquanto todos ao meu redor me ignoram. A professora deu alguns passos para trás, começou a dar aula com a voz um pouco mais baixa e mostrou nitidamente que algo a estava incomodando. Ela perdeu completamente o timing da aula, mas continuava tentando. De início foi engraçado, mas depois de um tempo eu pensei, cacete, como eu vou sair daqui? E se eu tirar essa merda aqui dentro da sala, vou ser expulso. Caralho. Não, e a mulher, igual uma profissional, segue o jogo. É, pô, ela foi muito bem, ela ganhou. Segue o jogo. A pegadinha deu. Se isso foi um jogo, ela ganhou. Sim, com certeza. Não tive dúvidas. Antes do fim da aula, fiquei uns 50 minutos na aula de fantasma da KKK, levantei de fantasma e fui embora pela porta da frente. No mesmo momento que eu levantei e comecei a andar em direção à porta, a professora acelerou os passos para ir para o outro extremo da sala. Ela continuou a aula como podia, foi embora sem dar uma palavra e nunca tocou no assunto. Caralho. Eu saí da sala e corri para o banheiro tirar o lençol e voltar ao estado normal. Caralho, que genial, cara. Que história genial. Não, o que mais me incomoda é a moça não falar nada. Ela realmente acreditou que era um fantasma. Ela realmente acreditou que era um fantasma. Pelo fato de ninguém reagir àquilo e só ela tá enxergando, ela ficou com medo de falar, as pessoas acharem que ela é uma louca e ela, sei lá, parar de ter que trabalhar, sabe? Caralho! Imagina a cabeça dessa mulher chegando em casa e falando pra família. O único feedback que tive sobre o assunto foi alguns anos depois, conversando com uma professora, na qual me tornei amigo, dizendo que, uma vez, a professora de metodologia apareceu ofegante e nervosa na sala dos professores, dizendo que tinha fantasma na faculdade. E a fantasia nem era tão boa assim. Era uma merda, na verdade. Parabéns, velho. Porém, mission accomplished. Eu acho que não, cara. Eu acho que a professora ganhou. Por mais que ela tenha ficado com medo e não sei o quê, ela ganhou, cara. Ela continuou dando aula, mesmo que meio nervosa. Não assustou ninguém. Tipo, não entrou em pânico. Eu acho que ela ganhou essa história, cara. O Mon-Ra ganhou da KKK. Exatamente. Antigos espíritos do mal, transformem esta forma decadente em Mon-Ra, o de vida eterna. Talvez, Caio, ela fosse de fato um fantasma. E por isso que ela não se assustou. É, ela só viu o primo, né? Veste aula essa semana, que bom. Olha ali o escamoso. Muito bom. Posso ler a próxima? Vai lá. Soldadinho de chumbo marginal. Belo título. Olá, Guga, como vai? Essa história se inicia na cidade de Juiz de Fora, em novembro de 2002. Eu gosto quando as histórias, a gente sabe onde ela aconteceu e quando. Porque sim, ajuda a gente a se colocar, assim, tipo, se existia internet ou não existia, sabe? Se existia celular, sim, ou não, né? Inclusive, em 2002, né, como todos sabem, foi o ano em que o Brasil ganhou a Copa do Mundo do, uhum, Japão e da Coreia. Uhum, 100% Jorginho e Irene. Exato. Em 7 de janeiro de 2002, apesar de alguns protestos, foi quando o euro entrou em vigor. Caramba! Olha lá! Impressionante você saber isso de cabeça, cara. Não, eu não sei, tô lendo. Ah, tá bom. É, eu vou cortar essa parte que eu falei que eu tô lendo e manter só o elogio. Tá bom. E, ó, outras coisas importantes. 2002 também é o ano de lançamento do As Duas Torres, de, né, de Senhor dos Anéis. Uhum. E é o ano em que Sandy Júnior são os primeiros artistas brasileiros a realizarem um show sozinhos no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. Uau! Né? Uau. Seria muito mais legal se tivesse plateia, mas como eles foram sozinhos, eles estão aqui. Eles apareceram aqui. Continuando aqui, então. Eu, como um marinheiro de primeira viagem, produzi em minha cidade uma festa do Sinal Verde. Você sabe o que é isso, Guga? Será que não é aquela festa que você vai com um botão assim vermelho se você não quer... pegar ninguém, pegar ninguém, você vai com ele verde, se você tá liberado. Disponível. Talvez seja é isso. Uma boa, é um bom chute. Tá. Eu fui em várias dessas, inclusive. Todas as mulheres usavam vermelho, era uma bosta. Fiquei encarregado da parte estética do evento. E, naquela época, eu achava que derramar uma lata de guache verde em cima de um pintinho saltitante de brinquedo à fricção era uma ideia fenomenal para compor um ambiente de entretenimento. É, não foi. Por esse e outros muitos fatores, a festa malogrou desgraçadamente. Malogrou. Muito bem utilizada essa, parabéns, palavra que eu não conhecia até hoje. Pelo uso da palavra malogrou. Mas eu não entendi, cara. Ele foi incumbido de decorar a festa e toda a decoração era um pintinho saltitante pintado de verde? É, um brinquedo à fricção pintado de verde. Ok. É, imagina, você chega num galpão, não tem nada... só um pintinho lá no meio, 100 metros quadrados, um pintinho no meio pintado de verde de guache. Uhum. É interessante até. Aí do lado tem a Yoko Ono gritando. Pronto, um evento de arte moderna. Com todas as energias indo para as cucuias, 3 horas após o fim do evento, eu ainda teria 2 espetáculos teatrais em outra cidade, a 125 quilômetros da minha, mais precisamente em Bom Jardim de Minas. Esse tá seguindo muito bem a, uhum, ordem de dar detalhes e tudo mais. Exato. Uma apresentação infantil chamada Vida de Brinquedo e outra, trágica, chamada Consciência de Drummond. Na primeira, eu interpretei o Soldadinho de Chumbo, um zeloso personagem que defendia seus amiguinhos da terrível bruxa maquiavélica, portando uma portentosa. Parabéns, cara. Ele tá usando palavras que eu também não conhecia até hoje. Uhum. Estou aqui... O GugaCast é cultura, cara. Sim. AK-47 lúdica. Uma portentosa AK-47 lúdica. Exato. Na segunda apresentação, os atores se vestiam de preto e faziam uma interpretação melancólica dos poemas de Carlos Drummond de Andrade. Cara, deve ter sido... um horror isso, cara. A peça mais chata de todos os tempos. Então, basicamente, em apenas um dia, ele produziu 3 eventos, sendo que uma festa fracassada do Pintinho Verde. Sim. 2, uma apresentação infantil chamada Vila de Brinquedo, onde ele usava uma AK-47 lúdica. Lúdica. E 3, portentosa. Uma apresentação onde ele basicamente lia poemas de Carlos Drummond de Andrade vestido de preto. Exato, de uma maneira melancólica. Melancólica. Quando falamos de Drummond, logo nos vem à cabeça o poema. No meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho. Ou aquela simpática e pacata estátua em Copacabana. Ah, é aquela que todo mundo rouba o óculos? Eu não sei se rouba o óculos, mas se tira a foto do lado dele, ele tá sentado num banco. Yup, é a estátua que todo mundo rouba o óculos. Ok. Inclusive, Drummond me lembra Brennan, por algum motivo. Lembra, né? Porque o quê? São lá Brennan, que é o nome de um artista do Recife, que eu morei no Recife. Ah. Que lá tem uma torre, ele chama de Torre de Cristal, uhum, que é um totem, assim, né, com vários ornamentos e tudo mais, que esse, né, o cara lá, o Brennan, fez em um dos lugares ali do Recife. E eu só tô falando sobre isso porque eu acho muito engraçado, mas muito engraçado, que o nome popular da Torre de Cristal é Pica de Brennan. E eu acho isso genial. Se você tá ouvindo esse podcast agora e você tá com acesso à internet, procura Pica de Brennan, que você vai ver, e é muito engraçado. Vou fazer isso agora, peraí. E é engraçado porque ela é toda ornamentada e tal, mas cara, é um pinto, desculpa. É engraçado mesmo. Então, eu fico muito feliz de, né, Pica de Brennan. Ela tem uma glande, né? Tem, tem. E tipo, todos os ornamentos ao redor dela, o pessoal fala que é veia, sabe? É muito bom, cara. Muito bom, eu adoro Recife. Continuando aqui. Ele tava falando, né, do que todo mundo lembra de Drummond por causa do meio do caminho, tinha a pedra e tal, ou da estátua. Esqueça isso. A peça misturava uma perspectiva cavernosa e diabólica da literatura do poeta e ouvi ainda alguém na plateia soltar um... Carlos Demoin, né? Uhum. Demoin de Andrade. Com aquele típico sotaque do interior mineiro. É, esse cara que gritou isso foi o iluminador, que ele era a única pessoa presente na peça. O dono do teatro. É. Funcionário da prefeitura, tá ligado? Que era obrigado a estar ali. Cara, deve ter sido horroroso isso. Desculpa nosso ouvinte, cara, mas sério. Manda um vídeo da peça pra gente, que a gente promete que não vai assistir. Pois bem, fim dos espetáculos, a trupe ainda caracterizada entra na van e pega a estrada de volta a Juiz de Fora. Próximo a Lima Duarte, deve ser outra cidade, acredito, e não o ator, que seria muito engraçado eles estarem voltando assim, tipo... E o Lima Duarte, por algum motivo, sempre para no mesmo lugar. Quando então as pessoas estão começando a usar ele de referência. Vira à direita depois do Lima Duarte. Seria muito legal. Esse é o hobby dele. Ele para numa esquina perto de Juiz de Fora. A chuva se intensifica e o motorista passa por cima de um quebra-mola que faz abrir o porta-malas num rompante. Saem do veículo 5 pessoas. Eu, todo troncho, descalço. 2 atrizes da peça infantil usando chuquinha no cabelo e maquiagem rosa em suas bochechas coradas. O motorista de capuz e o diretor do elenco, que trajava vestimentas diabólicas da peça do Drummond. Logo percebemos que a batida no obstáculo fez cair alguns banners da peça. A rotunda, que é aquele pano preto do fundo aboletado. É aboletado, caralho. Olha, cara, é um vocabulário. Ele tá usando, né? Nossa, parabéns, viu? O cara lê Carlos Drummond de Andrade. É, né? Aboletado ao fundo do cenário e a minha AK-47 lúdica. Uma das atrizes ficou encarregada dos banners, enquanto eu peguei a arma. A rotunda estava no chão enrolada como um cilindro, e quando o motorista e o diretor pegaram-na, o abaulado natural que se formou fez com que ele... Ah, agora entendi. Fez com que aquele objeto parecesse um corpo enrolado em uma peça de pano. É, o cara pegou numa ponta e ele fez um arco, né? Ele afundou no meio. Exato. Ao ver aquela cena na minha frente, não pensei duas vezes. Resolvi interpretar um bandido armado solto pela rodovia. Tente imaginar que você está dirigindo numa estrada no meio de uma tempestade e, de repente, aparece uma van parada com uma pessoa armada com um fuzil, algumas pessoas adultas vestidas de criança e 2 caras carregando um cadáver enrolado num pano. Meu Deus. Os passageiros dos carros que passavam naquele instante estavam aterrorizados. Muitos passavam com as mãos na frente dos rostos, alguns abaixados e todos perplexos. Uma das atrizes percebeu o quiprocó que eu tinha criado, mas eu disse a ela que a minha ideia era assustar, não causar um pânico geral. Quando eu vi um carro cantando pneu na nossa frente e que isso possivelmente podia causar algum incidente, baixei a bolinha. Saí do personagem, pedi pra atriz não contar nada pra ninguém e solicitei que voltássemos para até a van. Muito bem, né? Tipo, quando você vai e você fala, não, eu tive aqui, ó, um lapso de criatividade. Eu vou segurar uma metralhadora na rodovia. Aqui, ó, pronto, ó. No meio da tempestade. No meio da tempestade. Assim fizemos, ela nada contou, mas ficou tão nervosa com a minha irresponsabilidade que lhe deu uma enorme vontade de fazer xixi. E, por isso, pediu uma parada emergencial em Lima Duarte. Caralho. Porra, ela vai mijar no Lima? Vai, vai. Bad vibe isso. O cara só tá lá parado na estrada. Às vezes ele curte, você não sabe. Eu quero melão e golden shower. Ai, caralho, cara, onde que eu tava? No momento em que eu recuperava o fôlego do tumulto que tinha causado, percebo um carro da polícia no outro sentido passando pela gente em alta velocidade com a sirene ligada. A atriz que havia me visto fazendo a encenação perversa na chuva não conseguiu se conter e desesperada bravejou. Eles vão pegar a gente, eles vão pegar a gente. Eu falei pra você não fazer isso, Tânios. Nossa, o nome do cara é Tânios? O nome do nosso amigo é Tânios e ele é um contribuinte assíduo, ele já mandou várias coisas. Caraca, que nome maneiro. Maneiríssimo. Eu nunca vou esquecer de ter visto pelo retrovisor o carro da polícia dando meia volta e seguindo a gente. Ouvíamos os gritos da viatura. Para! parem o carro, parem o carro. Saímos da van aterrorizados e eu lembro de um ator cujo apelido é Caveira. Muito bom. Cambaleando copiosamente e se protegendo. Não atira, seu guarda, não atira, por favor. Os policiais em alto e bom som. Todo mundo com as mãos pra cima. Lembro de tê-los visto atrás das portas da viatura com os revólveres apontados em nossa direção. Caralho! Gritamos que éramos atores e que tudo não passava de um mal entendido. Mas não adiantou. Vocês têm um corpo no bagageiro. Eu lembrei então do Guia do Mochileiro das Galáxias que a gente não deve entrar em pânico e também lembrei que o livro fala que a toalha é um poderoso instrumento em qualquer lugar do universo. Peguei uma toalha que estava caída na van e a tremulei em sinal de trégua. Como uma bandeirinha da paz. A toalha não era branca, mas verde, mas era a única forma que encontrei para nos livrar daquela situação. Imploramos por nossas vidas e falamos que não iríamos reagir. Eles então foram rapidamente até nós e nos revistaram de uma forma muito agressiva. Nunca, ele colocou entre parênteses, nunca os julguei mal por isso. Cara, se eu acho que tem uma galera que tem um corpo e uma metralhadora, eu também não sei se eu vou, né, tipo, ah, não, com licença aqui, eu vou colocar... Não, né? Logo notaram que de fato era uma trupe atrapalhada e não uma quadrilha formada por marginais impiedosos. Odeio mentir, parece mas foi... Parece dos trapalhões, cara. Nossa, muito. Odeio mentir, mas foi preciso omitir para as autoridades o fato da minha interpretação de marginal na beira da estrada. Caso contrário, eu iria em cana por algum ou qualquer artigo da lei. Passado o susto, pedi desculpa ao grupo, mas para falar a verdade, tudo terminou em muita gargalhada. Poucos minutos... a gente quase morreu para a polícia! Não, não sei se é bom. Poucos minutos depois, notei que era meia-noite do dia 23 de novembro de 2002 e eu acabava de fazer 22 aninhos e gritei: esse é o melhor jeito de começar a festa de um aniversário. O povo todo me abraçou, me levantou e saímos pela cidade para bebemorar meu aniversário e também por não termos ido parar no Chilindró. Caraca, tem mijo no Lima Duarte, tem metralhadora na estrada na chuva, tem corpo, tem a pior peça de todos os tempos. Cara, muito bem, ótima história. Metralhadora na estrada é equivalente a você fazer piada sobre terrorismo na segurança do aeroporto. Exato. É algo que você simplesmente não faz, cara. Faz em outro momento, né? Ou não faz. Ou não faz. Né? Lê a última aí, Guga. Olá, eu sou o Renato Arruda e tenho uma história parecida com a da Slurry Pumpkin, do How I Met Your Mother, mas que foi muito mais longe. Eu não sei que história é essa. É uma história que o Ted, ele vai pra uma festa de Halloween e ele encontra uma menina vestida de abóbora. Que ele vai em várias festas sempre procurando a mesma menina. Isso, e aí depois ele perde o contato dela e fica tentando encontrar ela. Sim, ok. Agora já estou aqui sintonizado. Eu tinha ido a uma festa fantasia da faculdade e aconteceu a situação perfeita que só acontece em festas a fantasia. Eu estava fantasiado de Batman e tinha uma menina fantasiada de Mulher-Gato. Boa! Excelente. A gente acabou não dando nome pra ninguém nesse episódio, porque esse veio Batman e Mulher-Gato. É, não, já tá na cara, né? É. Não, peraí. Vamos chamar ele de Val Kilmer. Val Kilmer, ok. E ela de Halle Berry. Halle Berry, ok. Então, o Val Kilmer estava fantasiado de Batman e a Halle Berry estava fantasiada de Mulher-Gato. Perfeito. Quando essas coisas acontecem, é tipo a vida em modo tutorial que o Guga fala. É só ir lá. Eu já estava meio bêbado e fui. Cheguei na menina e mandei um I'm Batman. É, mandou bem demais, né? Parabéns. Mandou. Parabéns ao Kilmer. Mandou, com a faca e o queijo na mão e usou. Ao contrário de todas as porra das histórias que a gente recebe aqui. Ela riu e respondeu do mesmo jeito. Oi, eu sou a Mulher-Gato. Eu não quero parecer muito convencido, mas eu tenho um corpo bem em forma. Ele é realmente Val Kilmer, cara. É, né? A fantasia do Será Batman... Será que ele tem um queixo gigantesco também, que ocupa 75% da parte de baixo do rosto dele? E será que ele fez um filme que ele era cego e ele volta a ver? A fantasia do Batman era bem justa, e acho que apesar da máscara, eu estava chamando atenção ali. Ele tá querendo dizer pra gente que ele era gato. Sim. Então ela era Mulher-Gato e ele era o Batman-Gato. Ok. Ela também tinha um corpo legal, até porque tem que ter pra se fantasiar de Mulher-Gato numa festa. Ok. Tem que ter? Não. Se a pessoa tá curtindo, ela pode vestir, não ela pode ter o corpo que ela quiser e vestir. Você iria vestir de Mulher-Gato pra uma festa, Caio? Já que a gente tá nesse nível, nesse programa aqui? Não, porque eu não acho um personagem legal, mas de Era Venenosa, com certeza. Ok. A gente pediu uma bebida e foi pra pista de dança. Ficou junto um bom tempo, conversando do jeito que dá em uma pista de dança. Ela me disse que estudava administração. Eu falei que estudava direito. Eu perguntei o nome dela, mas ela me disse que era Mulher-Gato. Ficou rindo e falando que eu não devia estar com ela, que ela era do mal. Eu fui na brincadeira. e a gente se agarrou ali mesmo e foi maravilhoso. Nós dois estávamos meio bêbados, no clima da música, da festa, foi incrível. Ela era bem sensual e eu já queria casar com ela ali mesmo. Caramba, foi, escalou rápido, né? Sim, ótimas escolhas, igual o Val Kilmer na carreira dele. Exato. Ela me disse que precisava ir ao banheiro e que ia demorar, porque fantasia da mulher gato é complicada. Ok, e ela tinha que fazer na areia. ela tava no personagem. Eu fiquei esperando um tempo. Fui no banheiro também e voltei e ela não estava lá. Comecei a procurar ela pela festa e nada. Estava escuro também, muita gente de preto, também não era fácil. Cheguei a pedir para uma amiga procurar ela no banheiro feminino e nada. Ela foi embora, sumiu, exatamente como a mulher gato faria. Pam, pam, pam. Foi legal. Foi bem legal, ela não. A gente tá vendo que são só pessoas profissionais. Os e-mails estão vindo muito bem, cara. Estão cada vez melhores, em termos de timing, sabe? Da história se construindo, estão cada vez Exato. Melhores. Você vê que esse programa inteiro foi bom, aliás, né? Foi. Eu fui embora arrasado. Estava de carona com uns amigos e isso acabou com a minha noite. Eu fiquei me sentindo desprezado. Fiquei com raiva, pensando que ela tinha levado a piada longe demais. Depois fiquei me sentindo usado. Foi péssimo. Para com isso. Deixa o cara sofrer, cara. É uma festa. Ele foi, beijou a menina e pronto. É isso. Ela foi curtir outros caras. Tinha o Coringa. Tinha o, sei lá, o Duas Caras. Segue em frente, tem outros troféus, cara. Foi péssimo. Eu fui pra uma festa legal, com uma roupa legal, encontrei a garota mais legal possível, na situação que parecia de filme, e aí acaba assim? Se bem que estava aparecendo um filme também. Caramba, cara, parabéns. A audiência desse podcast, cara, cada vez melhor. No dia seguinte, eu perguntei pra todo mundo se alguém sabia quem era a mulher gato. Coloquei anúncio no fórum de alunos. Nossa. Com uma foto que alguém conseguiu tirar da gente meio de costas, que era a única coisa que eu tinha. Falei com várias pessoas e no fim acabei virando uma piada no curso. Virei Por o cara favor. Da mulher gato. E todo mundo que não foi na festa ou que não reparou nela lá ainda achava que era mentira minha. E nisso, passou um ano. Eu acabei esquecendo um pouco do assunto. Um ano. E ele esqueceu? Um pouco. Esse cara tem o nome dela tatuado, cara. Mulher gato. Caralho. Umas três vezes eu recebi mensagem no telefone ou e-mail dizendo eu sou a mulher gato. Mas era sempre alguém tentando me zoar. E aí chegou a época da festa de novo. Eu fiquei sem saber o que fazer, mas meus amigos me incentivaram a correr atrás. Então, como um Ted Mosby tupiniquim, eu pus minha roupa de Batman de novo e publiquei no fórum de alunos do direito ou da administração que eu estaria lá e que se a mulher gato estivesse lá, eu queria encontrá-la. Cara, parabéns pro cara que não desiste, né, também. Não, se eu fosse essa menina, eu estaria morrendo de medo e nunca mais iria querer, cara, botar o pé numa festa que esse cara estava. Talvez era isso que estava acontecendo, inclusive. Porra! Bom, depois de um tempo circulando pela festa e sendo zoado por todo mundo, eis que surge uma mulher gato. Meu coração quase pulou pela boca. Eu não sou desses caras que fica nervoso com mulher. Sou bem confiante, mas dessa vez eu fiquei muito. Ficou muito nervoso. Uhum. Ela veio falar comigo. Falou, oi, você vem sempre aqui? E simplesmente riu. Cara, parabéns, mulher gato. Essa mandou... mulher é muito profissional, mandou cara. Mandou bem demais, cara. É sério. Essa menina era mulher gato mesmo, porque eu nunca fui tão facilmente dominado por uma mulher. Eu cheguei nela e abracei e fiquei perguntando por que ela sumiu, por que ela não falou comigo depois. Eu acho, cara, que ele nunca tinha se tocado, como é que ele ia reagir quando isso finalmente acontecesse? Né? Né? Ela me disse que foi embora aquele dia, porque estava de carona e ficou com vergonha de mim e preferiu não se despedir, mas que se arrependeu depois. Ok? E falou que, na verdade, não estudava na minha faculdade. Estava lá porque descolou um convite e que só agora tinha descoberto que eu tinha procurado por ela, porque ela tinha se transferido pra lá e o nome dela era Halle Berry. Exato. Em 15 minutos, a gente estava se beijando. Cara, por favor, eu não sei qual é o final dessa história, não li também. Por favor, se essa mulher sumir de novo, eu vou ficar tão feliz. Tão, mas tão Seria feliz, genial. Vai fazer minha noite, cara. Vai, Guga, só vai. Mas só que não era a mesma coisa. Ela parecia... Eu tô rindo agora se ela sumir de novo. É legal que a gente vai ficando nervoso, né, com o que vai acontecer. Sim. Mas só que não era a mesma coisa. Ela parecia um pouco mais magra e eu tinha certeza que ela beijava diferente. A fantasia também não era... Não era a mesma mulher gato. Caralho. A fantasia também não era igual. Na hora eu achei que estava sendo sacaneado de novo, mas fiquei sem jeito de sair acusando a menina. Caraca. É lógico, o cara não lembra da menina. É, assim, né? Um ano, porra. Ele lembra do símbolo mulher-gato. Ele não lembra da menina. Sim, exatamente. O som estava muito alto, mas eu comecei a tentar ver se lembrava da voz da primeira mulher-gato. Era o Michelle Pfeiffer. Caraca! E comecei a tentar ver se eu pegava ela na mentira. Comentei que a fantasia dela era diferente da primeira, e ela disse que ela não tinha encontrado a mesma pra alugar. Falei que estava mais magra, e ela disse que realmente perdeu peso. Aí ela tirou a máscara e falou: sou eu mesmo, não vou mais fugir. E me beijou. Mas aí eu já estava bem embolado. É tudo um plano do Coringa, cara. Cara, é genial. O cara passou um ano esperando e quando finalmente acontece, ele fica na dúvida. Caraca. Não, eu tô muito, muito impressionado. Cara, por favor, só continua a lenda. Eu continuei ficando com ela e pensando no que fazer. Ele tava lá beijando e agora o que eu faço? E agora? Tipo, beijando a menina só com a mão no queixo? Com o olho aberto, né? Olho regalado assim. A luz na cara dele. Exato. Não foi muito bom. Eu estava tão paranoico de estar sendo enganado que não conseguia aproveitar nada. Depois falei com um amigo que ficou falando para eu parar de ser paranoico. A menina estava lá, ficando comigo e só poderia ser ela. Que era muita pretensão minha achar que uma menina ia criar esse disfarce todo só para me zoar. E eu achei que ele tinha razão. A gente vai desde já chamar esse amigo de Robin. Por favor. Certo? A Halle Berry nem percebeu que eu não tava curtindo ela muito. Ela ficou me beijando de um jeito bem apaixonado e falando como era legal ter um Batman procurando por ela o ano inteiro e tal. Eu fui pra casa me sentindo meio mal. Caraca. Caramba, Batman. Esse cara é realmente o Batman, sabe por quê? Porque ele nunca pode vencer. Mesmo quando ele vence, ele perde. Achei que eu tinha criado essa situação toda e agora não gostava da menina. Fiquei pensando que eu devia relaxar e dar uma chance pra gostar dela. Mas a verdade é que parece quando você quer muito um brinquedo e quando ganha, não gosta dele. Mas finge que gosta pra agradar sua mãe e pra não ter que admitir que estava errado. Já fiz isso tantas vezes. Tantas vezes. Ah, já que a gente tá no tema fantasia, eu já fiz isso com muitas fantasias, cara. Quando eu era um moleque, assim, 7, 8 anos, eu adorava a fantasia de super-herói. E aí, quando eu ganhava, eu não sabia o que fazer com ela. Ah, a fantasia de verdade, assim, de você se vestir igual, Eu adorava, eu ficava pedindo toda hora, eu quero a fantasia desse super-herói aqui. E aí, quando eu ganhava, tipo, era meio bobo, sabe? Cara, eu tenho uma fantasia, tem uma foto, na verdade, né? Eu não tenho mais a fantasia. Eu tenho uma foto minha vestido de Changeman. Changeman. O preto, né, que é o... Acho que, se não me engano, é o Pegasus. Não, o Change Griffon. É, o Griffon, isso. Eu tô com a cara... É a cara da criança mais triste de todos os tempos. O que você queria do Change Dragon? Não, porque eu queria do Jaspion, que meu irmão ganhou. Ah, entendi. Porque, tipo, eu era um whatever de um grupo e nem tinha os outros integrantes do grupo, sabe? E ele era um... Porra, o Jaspion, cara. Pô, o Jaspion resolve preta, tudo, cara. Sozinho. Mas era roupa preta, era mais maneira. Não, era uma roupa muito maneira. Hoje em dia, inclusive, ficaria muito feliz se eu tivesse uma roupa do Changeman. Continuando. Na semana seguinte, ele estava lá na faculdade. As coisas seguiram um fluxo normal e a gente começou a namorar. Tipo, ele não gostou da menina, mas ele não queria dar o braço a torcer. E ele começou a namorar ela? É, porque ele passou o ano inteiro falando: eu preciso achar mulher gato, mulher da minha vida. Quando ele finalmente acha, ele não gosta dela. Aí ele tava tipo, não, eu vou me forçar a gostar da menina. Porque agora, depois disso tudo... Eu acho que Caraca. Era isso que tava rolando. Ótimas decisões, igual Val Kilmer. As coisas seguiram um fluxo normal e a gente começou a namorar. Mas na real, eu realmente não gostava dela. Ela era bonita, mas era meio chata e grudenta e ficava fazendo piada com essa história de Batman o tempo todo, que eu já estava de saco cheio pelo tanto que eu era zoado. Mereceu cada uma das zoeiras. Mereceu. Em poucas semanas, a gente terminou e eu me senti o maior babaca de todos os tempos. A gente se afastou e ainda se via de vez em quando pelos corredores da faculdade. Mas ela nem falava comigo, ficou com raiva e depois de um tempo ela tava namorando outro cara. Cara, que final merda pra história toda, né? Teria sido muito melhor se ela simplesmente tivesse ido embora, igual você falou. Exato. Meses mais tarde, eu encontro num bar com um pessoal da administração e uma menina vem do nada falar comigo, perguntando se eu sou o Batman, namorado da Halle Berry. Eu disse que sim. E ela começou a chamar a Halle Berry de maluca e rir de várias coisas dela que eu nunca tinha ouvido falar, mas parecia que ela era meio que a maluca da classe. E logo depois, me solta a bomba de que ela não era realmente a mulher gata da festa. Tá aí. Eu fiquei com vergonha... Caramba! Eu fiquei com vergonha, com raiva e comecei a rir. Caramba, como eu podia ser tão mané? Ele tava certo, cara, não era mulher. Exato! E ela me contou que ela soube da história e que resolveu ir pra festa de mulher gato porque me achou bonito e achou que eu devia ser um ótimo cara por correr atrás de mulher desse tanto. Não, por correr atrás da mulher esse tanto. Ou seja, por ele ter ficado obcecado pela mulher gato, ela falou assim, ah, esse é um cara pra casar. Né? Tá aí, esse é o partidão. Esse eu vou apresentar pra mãe, vou andar de mão dada, vou levar pra casa pra comer macarronada da minha avó. O Batman. Imagina ele, é tipo todo mundo comendo macarrão sei lá, sentadinho na mesa, assim. E o Batman. O Val Kilmer, com aquele queixaço de Batman. Sem contar que ela deve ter, em algum momento, falado assim: vem com a roupa do Batman, né? Põe a roupa do Batman. Caralho! Eles namoraram uma semana. Será que ele fez? Por favor, cara, por favor. Será que ele fez a piada de tipo, Batman pra mim? Se ele tiver feito, valeu a pena todo o resto. Valeu. Totally worth it. E ela me contou todos os truques. Ela tinha visto a foto no fórum e viu que a fantasia tinha capuz e conseguiu uma parecida. Ela sabia vários detalhes porque eu tinha conversado com todo mundo e espalhado tudo que eu sabia a respeito. Caraca. Esse foi o golpe final dessa história da mulher gato que destruiu minha vida por um ano. Cara... Ele era realmente o Batman e ela era realmente a mulher gato, cara. Você consegue perceber a beleza, a poesia dessa história? O movimento de super vilã dessa mulher. Ele era o Batman, de verdade, porque ele era um cara atordoado, atormentado pelo sentimento de perda. Igual o Batman, certo? Sim. E ele buscava, passou o resto da vida, ou do ano, né? Tentando fazer justiça e superar esse momento. E ela era, de fato, uma mulher gato manipuladora. E mais, ela era de fato a segunda mulher gato da história. Cara, é genial. Eu nunca realmente soube o que aconteceu com a mulher gato de verdade. Depois desse episódio, algumas vezes alguém tinha o contato de alguém que estava lá com ela na festa. Essas coisas. Juntando várias informações, eu acho que ela era só uma menina que estava traindo namorado na festa. E por isso ela sumiu e por isso ela nunca reapareceu. Mas foi terrível pra mim. Eu nunca mais fui em festa fantasia e recomendo que ninguém fique apaixonado por alguém de máscara. Cara... Palmas. Parabéns. Palmas. Esse foi o melhor e-mail já lido nesse programa. Esse é o e-mail a ser superado a partir de agora. Se você quer ter seu e-mail lido no programa, tenta fazer melhor do que esse aqui. Porque, cara, o cara realmente é o Batman da vida real. E Ontário, né? É realmente o Batman Val Kilmer da vida real. Pô, desculpa, cara. Não dá não, velho. Se fosse o Batman Christian Bale, isso não tinha acontecido. Nem um pouco. Ele ia sair gritando e batendo nas pessoas. Cadê ela? E aí ela ia explodir, sei lá. Beleza, Caio. É isso, cara? É isso. Até semana que vem. Até. Adeus. Falou. Este podcast foi editado por Caio Corraini.